A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos trabalhar hoje com o Salmo de número 105. As obras de Deus por Israel é um salmo davídico, mas certamente escrito pela escola de Davi, mas escrito mais tardiamente. Mas a gente comenta isso nos destaques, tá bem? Então vamos fazer a leitura do Salmo 105, porque ele é um salmo um pouquinho maior, mas não há muitas notas e a palavra pastoral também é sucinta. Então vamos compartilhar. Assim diz o Senhor no Salmo de número 105. As obras de Deus por Israel. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre os povos. Cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e seu poder. Buscai sempre a sua face, recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes de sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra de sua aliança. A palavra que ordenou para mil gerações, aquela que ele firmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa com decreto a Jacó, aliança eterna para Israel, ao declarar: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da tua herança. Quando eram ainda poucos em número, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo. Não deixou ninguém oprimi-los. Castigou reis por sua causa, proclamando: Não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Chamou a fome sobre aquelas terras, cortando todo o suprimento de pão. Enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Prenderam-lhe os pés em grilhões, e seu pescoço rendeu-se aos ferros, até que se cumprisse sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. O rei mandou soltá-lo. Governante maior dos povos, o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais como desejasse e ministrar sabedoria aos anciãos do rei. Entrou então Israel no Egito e Jacó foi viver como estrangeiro na terra de Cã. E Deus fez multiplicar seu povo, tornando-o muito mais poderoso que seus inimigos. A esses mudou-lhes o coração para que odiassem seu povo e tratassem seus servos com perfídia. O Senhor enviou a Moisés, seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais miraculosos e seus maravilhosos feitos na terra de Cã. Mandou trevas e fez-se escuridão, e não puderam contestar sua palavra. Converteu água em sangue e fez morrer os peixes. Seu país fervilhou de rãs, até nos aposentos de seus reis. Ele ordenou e vieram insetos, mosquitos em todo o seu território. Em vez de chuva, deu-lhes granizo e raios flamejantes sobre sua nação. Arrasou-lhes os vinhedos e as figueiras e destruiu as árvores de toda a sua terra. Outra vez ele ordenou e vieram nuvens de gafanhotos e incontáveis enxames de larvas, que devoraram toda a vegetação, os frutos daquela terra. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias de sua virilidade. O Senhor libertou Israel daquele povo, que saiu cheio de prata e ouro, e não se encontrava em suas tribos quem fosse trôpego. Todo o Egito muito se alegrou com a saída de Israel, porquanto grande era o pavor do povo de Deus. Então ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra como um toldo, e um clarão de fogo para iluminar a noite. Pediram e ele mandou codornizes e o saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas puras que correram qual torrente pelo deserto, porquanto estava lembrado da sua palavra sagrada e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com um jubiloso canto os seus escolhidos. Concedeu-lhes as terras dos pagãos e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! O texto se encerra com essa glorificação, com esse aleluia, no versículo 45. Como você percebeu, é um resumo, uma sinopse do que Deus operou na saída do povo de Israel do Egito. E esse é um texto fundamental para a história, para o pensamento, para a teologia do povo de Israel. Sempre eles voltam para essa questão do Êxodo e tudo o que acontece depois, tudo o que aconteceu depois na história de Israel, traz à memória esse momento de libertação do povo de Israel do Egito. Muito bem. Passamos os destaques. No versículo 1, diz assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre os povos. Irmãos e irmãs, como eu disse, esse é um hino composto para ser ministrado a Israel por um levita, como diz 1 Crônicas, capítulo 16, 7 a 22, durante uma das principais festas solenes anuais, especialmente a festa das semanas. Há vários textos que falam sobre a festa das semanas. O povo de Deus é admoestado e encorajado a confiar no Senhor Jeová, ou Yahvé, em hebraico, por causa de todos os seus maravilhosos atos salvíficos, realizados em cumprimento à sua aliança com Abraão, a promessa de dar aos seus descendentes a terra de Canaã. Os versos de 1 a 15 formam a primeira parte do salmo cantado por Davi quando trouxe a arca de Deus para Jerusalém. A outra metade se encontra no Salmo 96. Meu irmão, minha irmã, é fundamental que você leia várias vezes o livro do Êxodo, compreenda com a maior profundidade cada detalhe dessa libertação do povo de Israel, porque também não só vai marcar a história do povo de Israel no Antigo Testamento, mas tornar-se-á um parâmetro para todos nós cristãos, para a libertação do Egito como uma simbologia da libertação que Deus operou através de Jesus Cristo para nós, nos livrando do pecado, nos libertando de todo pecado. Quando Jesus diz está consumado, ele confirma essa obra de libertação. Fomos justificados por ele, justificados pela fé nele, e aí temos paz para com Deus. O segundo destaque você encontra no versículo 8. Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para mil gerações. As promessas de Deus, irmãos e irmãs, são irrevogáveis. Gênesis 15, Romanos 11. A aliança do Senhor refere-se às promessas que são repetidas na vida de cada patriarca, tanto Abraão, como Isaac, como Jacó, que passa a se chamar Israel. Esse versículo e o seguinte ecoam no Novo Testamento em Lucas, no capítulo 1, versículos 72 e 73, e estão registrados no Êxodo, no capítulo 20, verso 6, Deuteronômio 7, verso 9, 1 Crônicas 16, versículo 15. O terceiro destaque fala um pouco desse histórico, de como os patriarcas migraram para o Egito. Vamos ver, versículo 12. Quando eram ainda poucos em número, apenas um punhado de peregrinos na terra. Então os versos 12 a 41 formam um recital dos atos salvíficos ou dos atos libertadores de Deus a favor do seu povo. Desde o momento em que a aliança foi outorgada até o seu cumprimento, de acordo com o recital ordenado por Moisés, juntamente com a cerimônia de oferta das primícias. Veja a oferta das primícias em Deuteronômio, capítulo 26, de 1 a 11. É uma maravilha esse relato, e vai contando. Eles desceram com 70 e poucas pessoas, 73 pessoas aproximadamente, e depois de 400 anos, eles saíram com uma multidão, com no mínimo 2 milhões de pessoas, mas certamente isso deve ter passado aí de 4 milhões, 5 milhões, porque eles contabilizavam normalmente os homens. E por vezes, você encontra no livro de Números, a contabilidade se dava com os homens acima de 20 anos. Então, se você contar as mulheres, as crianças, os rapazes com idade abaixo de 20 anos, você pode imaginar uma grande multidão saindo do Egito em direção à Terra Prometida. O quarto destaque nós vemos no versículo 22, para orientar os oficiais como desejasse e ministrar sabedoria aos anciãos de Israel. Esse versículo, irmão, irmã, pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos da seguinte forma: Leesor Sarav Menashov, Ukenav Yekaken. A palavra orientar ou instruir é literalmente amarrar. Então, quando você vê aqui orientar ou na sua Bíblia instruir, literalmente no hebraico significa amarrar. Aquele povo cujo pescoço, nafsho, havia sido preso com ferros, agora recebeu autoridade para amarrar, Benacho, os príncipes de Faraó, conforme a sua vontade. Um povo que era escravo, agora é liberto, e liberto com muita bênção de Deus, com muita intervenção de Deus e com muitos milagres de Deus operando na comunidade de Israel. Os conselheiros do faraó eram normalmente homens mais velhos, com ampla experiência de vida e notável cultura. Embora ferros, aqui no versículo 18, não sejam mencionados em Gênesis 39, de 20 a 23, pois o ferro somente passou a ser de uso comum, uma curiosidade historiográfica, tá bem? Passou a ser de uso comum entre eles numa época histórica posterior, também chamada a Idade do Ferro, a Era do Ferro. O autor desse salmo toma a liberdade poética de usar os termos do seu tempo, como em Jó, capítulo 13, versículo 27, capítulo 33, versículo 11. As correntes e grilhões da antiguidade eram forjados em bronze. Observe isso em Juízes, capítulo 16, versículo 21. É fundamental você olhar para esses textos, ler esses textos, estudar esses textos, para entender todo o processo de libertação e entender toda a simbologia que ele traz consigo. O quinto destaque está logo no, em seguida do 22, no verso 23. Entrou então Israel no Egito e Jacó foi viver como estrangeiro na terra de Cã. Jacó que passa a se chamar Israel depois da luta dele com Deus. Tá bem? Israel é o nome que o Senhor Deus concedeu a Jacó e que foi herdado por seus descendentes, por isso israelitas. Em Gênesis capítulo 10, verso 6, o povo do Egito, Mizraim, consta como descendência de Cã, filho de Noé. Mais uma referência bíblica para você ir fazendo as conexões. O sexto destaque, eu leio no versículo 25. A estes mudou-lhes o coração, para que odiassem seu povo e tratassem seus servos com perfídia. Os autores das Escrituras, queridos, especialmente no Antigo Testamento, demonstram a compreensão teológica em relação à soberania de Deus sobre o universo. Isso nós temos que afirmar sempre. Deus é soberano. Tem cânticos que falam sobre isso, hinos que falam sobre isso. Soberania de Deus sobre o universo e, particularmente, sobre o povo de Israel. Tão completa e perene soberania que governa até mesmo o mal que os homens tentam e praticam contra Israel. Isso você vai visualizar ao longo de toda a história, dos patriarcas até agora, no século 21. Você vai visualizar essas lutas que Israel atravessa, passa por essas lutas e ainda verá no momento escatológico aquilo que Deus tem preparado para o povo israelita, hoje já chamado de povo judeu, que foi o nome do Reino do Sul, passou a se chamar Reino de Judá, Reino do Sul. Então, por isso nós o chamamos de judeus hoje. Não que Deus mande o mal a alguém, para ficar bem claro, mas que ele, até mesmo o mal que os homens tentam e praticam contra Israel, ele utiliza Tudo que fazem contra Israel, Deus ainda utiliza para cumprir a sua promessa. Não que Deus mande o mal a alguém, mas que ele usa o mal a fim de ensinar não só o povo de Israel, a humanidade, especialmente aos seus, o que significa o temor do Senhor. Aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador vão ser presenteados com esse temor do Senhor, que não é medo, mas é reconhecimento da santidade, é reconhecimento da grandeza, é reconhecimento da soberania, como foi dito. Podemos visualizar isso em Êxodo, capítulo 4, versículo 21, capítulo 7, versículo 3, e Josué, 2 Samuel, Isaías e Jeremias 34, verso 22. Mais uma vez, Deus permite a desgraça aparente. Vou ler de novo para você. Mais uma vez, Deus permite a desgraça aparente com o propósito de prosseguir com os seus atos de salvação, atos salvíficos e graciosos. Salvação, libertação e graça, o favor que nós não merecemos. Romanos capítulo 8, versículo 28, vai testificar esse conceito. E o sétimo e último destaque, nós encontramos já no final do texto, no final do Salmo, no versículo 45. Para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Finalmente, irmãos, o último destaque: o motivo dos feitos portentosos e salvíficos ou libertadores de Deus é a preparação de um povo, os judeus, e depois dos judeus, os gentios, de todas as partes. Gentios, para os novos na fé, são os não-judeus, tá bem? Judeus e não-judeus, judeus e gentios, de todas as partes, que eles adorem e obedeçam ao Senhor de todo o coração e para sempre. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, e também Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Bendito seja o Senhor, louvado, exaltado, glorificado pelos seus atos salvíficos, atos de salvação, ou você pode compreender também como atos de libertação do povo de Deus. E mesmo quando ocorre uma situação aparentemente adversa, Deus se utiliza dessa situação e continua confirmando o propósito dele, aquilo que ele prometeu a Abraão. E nós que somos da igreja, também somos descendentes de Abraão, só que somos descendentes pela fé, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós somos feitos filhos de Abraão. Finalmente, para encerrar nossa devocional, os maravilhosos feitos do Senhor. Não podia ser outro o tema, o título ou a proposição, porque é o relato sintético do Êxodo. Então, os maravilhosos feitos do Senhor. Digo assim no meu comentário: rendamos graças ao Senhor, invoquemos o seu nome e façamos conhecidos os seus feitos entre os povos. Essa é a nossa missão, irmãos e irmãs. Cantemos salmos de louvor, narremos as suas maravilhas e glorifiquemos o seu santo nome. Oh, que bênção! poder glorificar, invocar o nome do Senhor, fazer conhecido os seus feitos, louvar, contar as suas maravilhas, glorificar o seu nome santo. Alegremos-nos, querido, querida, alegremos-nos diante dele, buscando a sua presença perpetuamente e também a manifestação do seu poder. Ele é o Senhor que estabeleceu a aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Ele não se esquece de suas promessas, nem da herança reservada para aqueles que com ele comungam. Quando o seu povo está passando por luta, o Senhor repreende o adversário e não permite que os seus ungidos sejam feridos. Queridos, isso é para nós agora, hoje. Quando nós estamos passando por uma grande luta, uma grande adversidade, pode ser uma pequena luta, mas pode ser uma grande luta também. De qualquer maneira, o Senhor vai repreender o maligno, vai repreender o adversário, pode ter certeza disso. Isso está escrito e ele repreende mesmo e nos dá a vitória. E não permite que aqueles que são ungidos por ele sejam feridos. Glória a Deus. O nosso Deus acompanhou a José em toda a sua trajetória e em todos os momentos de tribulação, seja com seus irmãos, a história de José, tá bem? No final de Gênesis. A sua luta com seus irmãos, que tinham inveja dele, ele também foi um pouco ingênuo ao vestir a túnica. São muitos detalhes lindos que falam sobre a história de José, depois a ida dele para o Egito, vai servir a Potifar, depois vai parar na prisão, até que chega o momento em que ele interpreta o sonho de Faraó e se torna o governador de todo o Egito, somente abaixo de Faraó. Eu falo isso para aqueles que estão iniciando. Então, o nosso Deus acompanhou José e nos acompanha, porque José é um tipo de Cristo, quando eu falo tipo, é um símbolo daquilo que Jesus iria realizar plenamente, completamente, totalmente, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo. O nosso Deus acompanhou José, acompanhou Jesus em toda a sua trajetória e em todos os momentos de tribulação, seja com os irmãos, como eu disse, na casa de Potifar também, até na prisão. Na verdade, Deus honrou o seu servo, assim como honrou Jesus, assim como honra a cada um de nós. Transformou José em governador do Egito. Ah, irmãos e irmãs, o poderoso de Israel tornou seu povo fecundo e mais poderoso que os seus opressores, tanto que eles foram libertos. E o povo do Egito ainda deu ouro e prata e mandou embora, vão embora daqui, porque o Deus de vocês é poderoso demais e nós não aguentamos mais. Então o Senhor Deus nos faz fecundos e mais poderosos do que qualquer opressão maligna. E ainda no caso de José, fez com que os servos fossem odiados e sempre experimentassem um grande livramento. É o caso de José, é o caso de Jesus, é o nosso caso. O Deus de Israel opera sinais e maravilhas. Aleluia! Operou um grande livramento, fazendo com que os seus escolhidos fossem libertos do Egito. Então, seu povo saiu com prata e ouro, e não havia uma só pessoa com enfermidade. Olha que coisa maravilhosa! Deus opera tremendamente, até na hora da enfermidade, nos curando, nos libertando, nos abençoando. Lembre dos milagres de Jesus e observe como o Espírito Santo continua nos dando poder e autoridade para curar enfermos. E pela fé, nós vemos pessoas libertas. Nós pedimos a vocês que orassem. Nós estamos com duas pessoas da família, uma em São Paulo, passando por uma luta de enfermidade, e ontem mesmo Deus operou uma obra maravilhosa na vida dessa nossa familiar, que eu não estou mencionando os nomes, porque nem todos nos conhecem, então ficar mencionando aqui, a gente acaba, você acaba não sabendo quem é, né? Então, por isso nós só dizemos familiar, e estamos com um familiar em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte também, e eu tenho certeza que Deus está operando em cada situação, em cada passo, em cada etapa, para vencer toda a enfermidade. E a última enfermidade, as últimas enfermidades que existiam, Deus já venceu a enfermidade do pecado, do inferno e da morte. Vencendo o pecado, o Senhor nos liberta do inferno e nos liberta da morte. Deus já nos deu essa graça e essa saúde eterna. Os adversários de Israel, voltando para o texto, ficaram tão impressionados com o poder do Deus vivo que até desejavam que eles fossem embora. Irmãos, a sociedade hoje está esperando homens de Deus, mulheres de Deus, que vivam uma experiência real com o Senhor, com o Deus vivo, ao ponto de ficarem tão impressionados com aquilo que Deus faz, que acabem se rendendo a Ele e o aceitando. Milhares já aceitaram e ainda muitos aceitarão até o dia da vitória final. Ainda no Salmo 105, já no deserto, uma nuvem de glória, e isso se reporta também ao Êxodo, uma nuvem de glória servia como um toldo e uma coluna de fogo como sinal da presença manifesta do Senhor. E essa glória do Senhor nos acompanha, queridos. E essa coluna de fogo nos acompanha. É um sinal da presença manifesta do Senhor com o seu povo. Naquela época, no deserto, durante o dia ou mesmo à noite, em todo o tempo, Israel estava protegido. E pode ter certeza absoluta que até hoje, de dia ou de noite, o Senhor está protegendo você. O Senhor providenciou carne no deserto, pão, água e tudo o que lhes era necessário para a vida. E dessa forma atravessaram o deserto. Isso tudo aconteceu porque o nosso Deus não se esquece de sua aliança, como nós destacamos. Querido, se você ainda não se rendeu a Jesus, eu quero fazer um convite a você. Deus te ama e tem um propósito bendito, um propósito maravilhoso para a sua vida. É verdade que a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós, pastores, líderes, missionários, missionárias, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E estaríamos condenados então à morte e ao inferno. Ah, mas Deus não permitiu que isso acontecesse sem que Ele mesmo tivesse vindo ao mundo através do seu Filho, de Jesus Cristo, para nos redimir do pecado. E quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida experimenta as mesmas bênçãos que o povo de Israel experimentou lá no deserto, no Êxodo, e experimenta bênçãos maiores ainda. Bênçãos maiores ainda, porque Deus continua operando coisas maravilhosas. Jesus disse aos seus discípulos que eles iam poder realizar obras maiores do que as que ele mesmo realizou. Então, com exceção dessa vitória, do sacrifício único e suficiente e da libertação do pecado, da morte, do inferno, em todas as outras áreas, isso já está consumado, mas em todas as outras áreas, Deus opera, está operando hoje. Então entregue sua vida, aceite Jesus como Senhor e Salvador, declare isso agora na sua casa. Senhor, eu reconheço que o Senhor tem um plano na minha vida e eu pequei como todos pecaram e me separei da tua presença, para falar numa outra linguagem. Mas eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a partir de hoje eu me rendo a Ele e quero experimentar de toda essa bênção que o Senhor tem preparado para aqueles que te temem. Irmãos e irmãs, isso tudo aconteceu porque o nosso Deus não se esquece da sua aliança nem da sua santa palavra. O Senhor conduz o seu povo com alegria e com jubiloso cântico. Os seus escolhidos são conduzidos entoando hinos e cânticos espirituais, salmos, hinos e cânticos espirituais, diz a palavra. Ele nos concede um novo coração e nos enche a mesa com toda a provisão necessária. Glorifiquemos ao Senhor e guardemos os seus mandamentos e preceitos para sempre, como diz o último versículo do Salmo 105. Então eu convido você agora, glorifique ao Senhor e guarde os seus mandamentos e preceitos, guarde para sempre. Ao Deus de todo poder, ao Deus dos poderosos e inigualáveis feitos, toda a glória seja dada eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia, amém. Bendito seja o nome do Senhor para sempre e ele seja louvado. Seja glorificado por todos nós. E eu espero que todos aqueles que já são do Senhor aproveitem esse ensejo, esse momento do salmo e glorifiquem. E aqueles que ainda não o tinham aceito, aqui no Brasil ou fora do Brasil, quando ouvirem essa palavra, entreguem a sua vida a Deus, entreguem a sua vida a Jesus, aceite a Jesus como Messias de Israel e o Messias de toda a humanidade, ungido do Senhor, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida e você vai experimentar o que ele tem: vida plena, abundante e eterna. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça. Foi uma alegria muito grande partilhar, ainda que brevemente, desse salmo, salmo de número 105, com vocês. Que todos permaneçam debaixo da poderosa mão do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.